Se tem uma coisa que vem desde o início da igreja e assim passa por todos os anos, com qualquer dificuldade, com qualquer alegria, passa, são as células. É o núcleo da igreja, é a vida da igreja. E se a gente vai lá em Atos, nós vemos o retrato correto de igreja. E reuniam todos os dias nas casas e no templo. São duas asas. Você nunca vai ver um avião levantar voo com uma asa só. São duas asas, nas casas e no templo. Às vezes eu insisto muito, às vezes, no louvor aqui, em explicar, em ensinar. E a gente passa a vida vendo pessoas que, apesar de ouvirem, não cantam, não adoram. E é o mesmo que o médico fala assim: você está com dor de cabeça? Estou, doutor, não estou aguentando. Então, toma esse comprimido. E aí ele volta no dia seguinte, continua com dor de cabeça. Você tomou o remédio? Não, não tomei. Cantar é assim também. Você quer ser liberto, você quer atrair a presença do Senhor, você quer ouvir o Senhor te falando, você quer ouvir o Senhor intervindo em coisas da sua vida. Então, levante a sua voz e adore-o. É uma disciplina bíblica. E às vezes alguns demoram para aprender isso. Até aprender, até começar a se soltar, ainda passa muita dificuldade. Mas na hora que começa a louvar, a adorar e descobre que isso move o fogo de Deus dentro de nós, aí pronto, o inimigo não segura mais. Da mesma forma, a oração, a proclamação, o estudo da palavra e a vida de comunhão no corpo. Qualquer pessoa que está crescendo na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, está em comunhão com as pessoas. É um princípio, a vida, o relacionamento, a comunhão. Então, se você está vindo aqui e ainda não participa de uma célula, certamente é por alguma limitação, porque você já está investindo, estando aqui. Deus vai te abençoar para você crescer na comunhão do pequeno grupo, tanto na reunião no templo, como estamos aqui hoje, como reunimos no domingo para uma celebração, como também nos pequenos grupos. Irmão, você pode não perceber, pode não analisar, mas o que tem nos sustentado como igreja, o que tem nos sustentado diante do Senhor é a comunhão do corpo. É a comunhão do corpo. Essa é a verdade. Então nunca aceite o inimigo que fala assim: ah, eu estou desanimado, eu vou me aquietar, eu vou me afastar um pouco. Saiba que é sempre uma artimanha do inimigo nos afastar, nos desanimar, porque quando nós estamos no corpo, nós somos realmente renovados. Eu quero repassar com vocês alguns slides da semana passada, e nós vamos primeiro declarar este é o lugar, põe por favor, tá? Este é o lugar da minha realização pessoal. Vamos ler juntos. Este é o lugar, servindo ao Senhor, reino e aos irmãos. Vamos repassar os decretos que vimos semana passada. Vamos ler juntos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Também declaramos semana passada: alegrai-vos na esperança. Mas não foi nesse tom. Qual foi o tom? É uma receita, irmão. Olha, de todos vocês, só o pastor que não passa tribulação. Porque às vezes a gente acha assim: não, só eu que estou passando tribulação. Só eu que estou passando tribulação. Lá em casa, só eu que estou... E o Senhor vem e diz assim: sede pacientes. Qual que é a resposta de Deus para a tribulação? Sede paciente. Muda tudo. Muda tudo. É mais do que tomar o remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça ir embora. Muda tudo quando nós decidimos ser pacientes na tribulação, nos alegrarmos na esperança e perseverantes na oração. Romanos 12, 2. Mas eu quero ainda passar com vocês mais um decreto. Diga comigo, vamos ler juntos. Portanto, ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, 1 a 3. Vamos ler mais um? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual a gente traduz errado esse, ou interpreta errado esse versículo. Senhor, eu não estou sentindo paz, então não está legal. Não, pode ser isso também, mas é mais do que isso. Qualquer que seja a situação, eu vou colocar no meu coração a Cristo. Eu vou colocar no meu coração a paz de Cristo. E ela vai ser o árbitro dessa situação que está me roubando a paz. É uma ação, é uma atitude. Decreto que está lá em Colossenses 3 também, versículo 15 e 16. Vamos ler juntos. Estamos construindo uma igreja local. Estamos construindo uma igreja local. Uma comunidade que faz diferença na cidade e na nação, que tem a missão de amar as vidas com serviço do reino, que supre corpo, alma e espírito. Tudo isso com gente simples que nem sabia dos dons recebidos, mas crendo, investiu, se doou em completa e incondicional renúncia. Estilo de vida do reino de Cristo. Vamos ler de novo, todos juntos. Estamos construindo uma igreja local. Presta atenção na frase. Para a gente não estar só lendo, mas estar realmente. Eu e você estamos construindo uma igreja local. Você já foi a uma igreja admirável? Você já foi a uma igreja admirável? Sim ou não? Uau! Meu Deus, que coisa. Não estou falando só de aparência, irmão. Não estou falando só de prédio. Pode até envolver isso, mas é mais do que isso. Que igreja significativa na cidade. Que igreja operante na cidade. Você já foi a alguma igreja assim? E se você é crente mesmo, não te passa pela cabeça, eu vou vir para cá. Porque você já sabe que não é assim. Não é clientela. Não é o escolher o restaurante melhor, mas vem no coração o desejo. Oh, Jesus, olha que lindo, olha que lindo. Irmãos, eu já fui em cada igreja. Quando eu comecei na América, eu chorava. O que eu tenho de fotos de ministério infantil, daqueles corredores, daquelas salas, de equipamento, de Jesus. E até hoje, outro dia nós estávamos numa igreja na América, e falei assim, Deus do céu. Mas em momento algum passa assim, pelo contrário, Senhor, nós estamos construindo uma igreja que também é admirável, que também é cada dia mais significante na vida da cidade, da nação. Eu faço parte, eu pertenço, eu estou construindo uma igreja assim, porque lá quando eu visito aquela igreja admirável, eu não sei dos problemas, das lutas, dos desafios, das pessoas que se doaram, do quanto custou de oração, de relacionamento, de anos de vida juntos, mas eu estou vivendo isso. Então nós também vamos edificando uma igreja, uma comunidade que faz diferença na cidade e na nação. Diga comigo, que tem a missão de amar as vidas, com serviço do reino que supre corpo, alma e espírito. Tudo isso com gente simples. Diga bem forte. Tudo isso com gente simples. Que nem sabia dos dons recebidos. mas crendo, investiu, se doou em completa e incondicional renúncia. Estilo de vida do reino de Deus. Hoje, o tema do nosso Tadel é chaves do reino. Semana passada nós vimos sobre momentum. Eu queria pedir aqui uma irmã e um irmão que possa vir aqui à frente e em poucas palavras expressar como Deus mexeu com você no assunto momentum. O que que Deus falou com você, o que que isso afetou sua vida semana passada ao receber, durante a semana ao meditar, ao se lembrar sobre o que o Senhor ministrou a nós com aquele tema momentum. Um irmão e uma irmã, podem vir aqui rapidamente. Estou admirado do que é rapidamente para vocês. Um irmão agora. Precisa vir aqui em cima, não, Lérida? Pode ficar aqui, olha. Vamos esperar, Lérida, por favor. Nós vamos esperar um irmão. Cutuca o irmão do seu lado aí, porque talvez ele não tenha ouvido. Um irmão. Pronto. Lérida, começa você. É um testemunho até em relação à minha prova da OAB. Uma amiga que eu conheci pelo Face, e ela estava hesitando em fazer o mesmo que eu, fazer o recurso da prova dela. E aí eu falei sobre isso. Eu dei esse link para ela entender que é um passo que ela está dando, né? E dependendo do passo que ela der, que é a velocidade do... agora não vou lembrar, só porque eu quero. E eu passei isso para ela, e isso para ela foi vida, porque ela entendeu e falou, eu vou fazer, é isso, eu vou fazer. E ela recebeu essa palavra, e eu até disse para ela, não sei se ela deve estar ouvindo, mas falei, acompanhe do Rio de Janeiro o estudo do Tadel, né, para você ir recebendo aí também, e glória a Deus. E também comigo, né, porque eu vi... Que a cadeira, que se a gente move ela com muita lentidão, o resultado a gente vai receber, né? E glória a Deus. Glória a Deus. É o que ficou mais na minha cabeça, porque o que foi ministrado aqui lembra muito a segunda lei de Newton, né? Eu lembrei um pouco do tempo que eu estudei, que diz assim, a segunda lei de Newton fala assim, que as forças, que um corpo, a aceleração de um corpo, ela é diretamente proporcional à soma de todas as forças que atuam sobre ele, e ela tem a mesma direção e o mesmo sentido. E, trazendo para a nossa realidade, assim, se nós estamos unidos no corpo e temos uma força aplicada nesse corpo, e todas as forças estão orientadas, né? Naturalmente esse corpo vai se mover naquela direção, naquele sentido dado, né? E outra coisa importante também que foi falado foi a questão das forças externas, né? A Bíblia diz que um reino dividido ele não subsiste, né? E a gente sabe que existe uma guerra espiritual, né, para dividir o corpo, para que as forças, elas, você tem uma força para cá, uma força para cá, uma força para cá, a resultante você não tem, você não sabe para onde que vai, mas se está todo orientado, você sabe exatamente para onde vai a resultante. A aceleração, ela é diretamente proporcional. Então, as forças externas, né, como foi falado, que vêm pelo corpo, ela pode trazer... teve aquele exemplo da... Como é que chama aquele brinquedo? Né? Você tem as bolinhas juntas. Isso, dos pêndulos. Você tem as bolinhas juntas. Aí você acerta a primeira daqui, a última de lá sai. Né? Acho que todo mundo deve estar lembrado desse exemplo. Porque existe uma transmissão, né, da energia da primeira até a última. e a última, ela se desloca. Agora, se o corpo, existe uma coesão no corpo, o corpo está junto, quando vir qualquer força externa, você não tem essa divisão. Então, a união, né, como diz aí que a união faz a força. E outra coisa interessante que foi falada também foi a força interna, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo promovendo vida na igreja, né, a igreja se incendeia, né, e, enfim. Obrigado, Fred. Amém, meus irmãos. Qual que é a aplicação disso para a sua vida, irmão? Qual foi a aplicação disso para a sua vida? Gente, eu achei muito legal. Gente, eu gostei de... Gente, foi tão... Mas qual é a aplicação disso para a sua vida? Onde lá em casa, onde no meu trabalho, onde no meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, eu preciso concentrar tudo em um foco, em uma direção e por força, por velocidade nisso. São coisas práticas, o reino é prático. E nessa noite, nosso tema é chaves do reino. E eu queria primeiro que nós pensássemos em uma única chave, que é oração. Oração é uma chave do reino. A oração é uma chave do reino. Mas o que é oração? Ainda mais na igreja. Se fizer essa pergunta na igreja, se fizer essa pergunta na sala de aula, é claro que você vai raciocinar conforme o ensino do professor de português. Mas essa pergunta feita na igreja, você vai vaguear assim, talvez em torno de coisas religiosas, a pedir a Deus, a falar com Deus. Mas na prática, o que é oração? Oração tem uma conotação religiosa, que a gente pode falar, é orar e agir, é o mover de... Mas a palavra oração, literalmente a mesma da Bíblia, a conotação pura, literal de oração, é o que se explica no português. Uma frase com sujeito, que contém um verbo e expressa ação. Isso é uma oração. Literalmente, isso que é uma oração, espiritualmente falando, religiosamente falando. Uma frase que contém um sujeito. Quem é o sujeito? Hã? Quem é o sujeito? Você. É uma frase que tem um sujeito, você. Que tem um verbo. Quem é o verbo? Quem é o verbo? Por que você acha que Jesus é chamado de o verbo vivo? Ou o verbo de Deus? Não é por nenhum outro assunto metafísico, místico, espiritual, religioso, não. É por um assunto literal. Jesus é o verbo de Deus, isso é, ele é a ação de Deus. Ele materializa todo o projeto de Deus. Então, na minha frase, tem um sujeito, sou eu. Tem um verbo, é Jesus. E expressa uma proclamação do reino, dos propósitos eternos de Deus. Proclama os decretos de Deus. Lá está agora. Uma frase com o sujeito, você. Contendo o verbo, Jesus. E que expressa, proclama os decretos de Deus. Então, na verdade, um crente deveria ser chamado de um oficial de justiça. O que o oficial de justiça faz? Ele chega assim, ó. Está escrito, assina aqui. Ele apresenta o decreto, o veredito do juiz. E, de novo, não é uma ilustração, é algo verdadeiro, real. Um crente, debaixo de doutrina bíblica, e todas as doutrinas bíblicas são muito simples. Para o incrédulo, parece simplista, simplória, medíocre. Mas Jesus já havia previsto isso. O Senhor diz que o evangelho para os que se perdem parece Loucura. E é simples, a doutrina é simples. Eu conheço o decreto de Deus, então eu vou diante do inimigo, eu vou diante da situação e eu proclamo o decreto. O decreto é uma frase. E nessa frase eu estou presente, o verbo é Jesus e o decreto é a ação. É o propósito de Deus, é o que ele disse que vai acontecer. Então acabou, vai acontecer, mas está demorando, mas vai acontecer. E colocar em ação essa chave do reino, chamada oração, só eu e você podemos. Nós poderíamos estudar, o propósito não é estudar sobre as chaves do reino, é um tema que vai nos mover. Nós podemos estudar sobre adoração, louvor, louvor liberta. Então, se você começa a cantar, ainda que contra a sua vontade, eu vou começar a cantar, e eu vou cantar, e eu só vou parar quando vier a visitação de Deus, você pode ter certeza que Deus vai visitar você. Que às vezes uma frase vai tocar seu coração e te capturar, e você vai se quebrantar, vai chorar diante do Senhor, e Deus começa a derramar. É uma chave do reino. A leitura bíblica é uma chave do reino. Eu leio a Bíblia, eu me alimento da palavra, uma chave do reino. E para que servem chaves, irmãos? Para que servem chaves? Abrir as portas que a gente fica pedindo para Deus abrir, ou Deus mandar anjos para abrir, ou para o nosso tio abrir, para o nosso pai abrir, para o pastor abrir, chaves que abrem as portas que a gente está pedindo a Deus para abrir. E Deus, hoje foi um exemplo simples, talvez providencial. Nós custamos montar as coisas aqui porque o cadeado de onde fica o armário estava trancado e não acharam a chave. Eu falei assim, eu não estou com a chave, eu não tenho a chave. A chave fica com o técnico, a chave fica com o Rafael e a chave com o Naum. Então eu fui lá em direção ao armário e a primeira coisa que eu vi foi a chave no cadeado. E eu abri o cadeado. E eles tiraram as coisas do armário. Tudo bem que foi 5 para as 8, mas tiraram as coisas, graças a Deus. Qual o problema? Gente, a chave está aqui. Mas é que nós não tínhamos a chave antes. Ou então não foi visto que a chave estava lá. Mas na hora que tem a chave na mão, resolveu. E muitas coisas da nossa vida não se resolvem porque nós não usamos as chaves. E muitas delas estão lá, enfiadas no cadeado. Mas a gente não se dá conta delas. Agora eu queria pedir que você ficasse de pé. Preste muita atenção no que cada um vai fazer. Vocês são grupos de 3 pessoas. Né? Sobe vocês 3 aqui para mim, por favor. Sobe vocês 3 aqui. Vocês são um grupo de 3 pessoas. Vocês vão ter um tempo de oração. Mas é uma oração específica. Então, primeiro dos 3, por exemplo, o Braulio vai orar. E o Braulio escolhe um dos 2 que serão alvo da oração do Braulio. Vem cá. Então suponhamos que o Braulio escolheu o Pedro. O Braulio vai orar pelo Pedro. E em seguida, você vai concordar, vai orar pelo Pedro, concordando com o que o Braulio orou. Senhor, o Braulio orou sobre isso, eu estou concordando com isso, nós estamos de acordo e nós estamos selando em unidade o que o Braulio orou pelo Pedro. Pode orar com força. Em seguida, o Pedro vai orar por ele. E o Braulio vai orar concordando, em seguida, o Braulio vai orar concordando com o que o Pedro orou por ele. Depois você vai orar pelo Braulio. E o Pedro vai orar novamente, concordando com o que você mencionou na sua oração a respeito do Braulio. Agora, presta atenção aqui, é muito importante isso daqui. Isso é muito importante. Isso vai exigir um mergulho seu. Um mergulho seu. Se oração é uma chave, ela tem alguns segredos. Nenhuma chave é sem segredo. Aquelas ranhuras na chave são o segredo da chave. Então existem alguns segredos na oração. E aqui tem um que você vai de cabeça explorar, praticar, se aventurar nele. Quando você for orar pelo Pedro, Braulio, você, antes de começar a orar, você vai pedir ao Espírito Santo: põe na minha mente alguma palavra em relação ao Pedro. Você não tem que sair orando, você tem que, pode gastar um tempo. Senhor, põe uma palavra. Eu não estou dizendo que você vai receber agora uma palavra revelada. Eis que te digo, meu servo, estou falando assim. Não, não. Você vai receber na sua mente, até simplifica, vai passar na sua mente, por exemplo, carro. Engraçado, só vem na minha mente carro. Senhor, eu não sei o que tem a ver com carro, mas eu estou orando em relação a carro. O senhor... E você vai orar isso. O Renato vai concordar com o orar. Senhor, nós estamos concordando com o que o Braulio orou em relação ao Pedro. Qualquer assunto, qualquer coisa. E se Deus colocar no seu coração uma palavra em relação ao Pedro, você menciona ela. Agora, no final, quando os dois terminarem de orar, você vai dizer o que foi que Deus falou com você. Deus falou comigo. Vocês oraram por um assunto que eu estou orando. Não, eu não sei ainda, eu não sei, mas obrigado pela oração. Aí você vai fazer com ele e ele com ele. Vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam? Isso não é uma aventura. Isso não é uma tentativa. Isso é um exercício que você vai descobrir, se não agora, em algum momento você vai descobrir, preste atenção, que o Senhor põe palavras na nossa mente acerca do irmão. O Espírito trabalha para que a gente ore em unidade. O Espírito trabalha para que a gente interceda pelo outro. E isso é fato do corpo de Cristo. E nós não nos atentamos para isso sempre. Poucas vezes nós nos atentamos para isso. E essa é uma chave do reino. Essa é uma chave da célula. Essa é uma chave do mover de Deus. Quando Deus traz uma palavra, quando Deus mostra alguma coisa. E se você crê nisso, você vai passar, sim, com toda naturalidade, por uma ou um exercício. Senhor, é mesmo. E você vai começar a perceber que o Espírito Santo sopra palavras na sua mente quando você intencionalmente começa a orar por alguém. Então você pode ir com seu grupo, ficar mais distante do outro, e vão praticar isso agora, em nome do Senhor Jesus. Não se constranja. Quando me ensinaram sobre isso, e eu fui fazer a primeira vez, eu fiquei constrangido, mas eu venci o constrangimento, e eu decidi pôr em prática e ouvir o que Deus ia fazer. Nós ouvimos sempre muitos testemunhos de pessoas de perto ou de longe que em algum momento receberam a mensagem da Consuelo por telefone. E que testemunho que Deus usou na hora certa. Várias vezes o Espírito Santo já falou comigo: ligue para aquela pessoa, ligue. E é a hora certa. Muitas vezes nós fazemos coisas que a gente nem tem noção que Deus está intervindo naquela vida. Basta estarmos disponíveis ao Espírito Santo. E tem um fato assim interessante, irmãos. Aqui no nosso meio, quando temos alguma atividade, vários irmãos dizem: ó, se precisar de mim, é só me chamar. Ó, não me chamou. É porque na hora da necessidade, dificilmente a gente se lembra de N pessoas que disseram: conta comigo. A gente não se lembra, porque estão mais distantes, estão mais longe. Então, é muito mais frutífero, ao invés de eu dizer: ó, se precisar, me liga, estou aqui, quero fazer alguma coisa. Guardado as proporções, é mais ou menos isso que acontece com relação ao Espírito Santo. Senhor, fala comigo, Senhor, o Senhor vai falar comigo. Não, Senhor, estou aqui. O Senhor vai falar comigo em relação a alguém em relação a um assunto, o Senhor vai me trazer uma palavra. Eu quero incentivar você a orar assim pelas pessoas da sua célula. Nunca deixe de testemunhar. Irmão, guarda isso no seu coração. Eu estava numa grande conferência uma vez, e naquele momento não era eu que estava ministrando, tinha outros irmãos ministrando, e eu estava embaixo, buscando de Deus. Em um determinado momento no altar, o Senhor falou comigo: vá a fulano e ministra isso, isso, isso. E eu sei que voz é essa. Quanto mais você se acostumar a acreditar que o Senhor está pondo no seu coração, na sua mente, seus pensamentos, algo em relação àquela pessoa, alguém, um motivo de oração, quanto mais você acreditar nisso, mais você vai ouvir com facilidade as instruções dele, mais você vai fazer o que Deus disse a fazer, e mais você vai ter confiança de que Deus te usa assim, em oração. Então eu falei assim: Senhor, eu não tenho relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa, ela é muito proeminente, essa pessoa, ela é muito ativa, eu nem sei se essa pessoa vai me receber. E o Espírito Santo falou assim: vá a essa pessoa e ministre assim, assim, assim. E num determinado momento eu não me movi, o Senhor falou comigo assim: filho, todas as vezes que você me ouve, você fica mais sensível. Mas todas as vezes que você não me ouve, não vai, eu vou usar outro. Eu preciso falar com essa pessoa. Eu vou usar outra pessoa. E quanto mais eu souber que você não tem coragem, você não vai, ou você não dá atenção, menos eu vou usar você. Eu falei assim: Senhor, já entendi. E fui e fiz o que Deus havia mandado. E sempre é de Deus, irmão. Se no princípio você tiver alguma dúvida, vai para diante do Senhor: Senhor, eu estou orando, fulano, veio na minha mente orar por você sobre isso, isso, isso, isso, isso. Você vai descobrindo o que vem do Senhor e o que vem da sua alma. Você vai descobrindo que quando o Espírito Santo tem liberdade, ele começa a te conduzir, orar por alguém, mandar uma mensagem, ligar para alguém na hora. E eu estou desafiando você nessa semana fazer isso pelas pessoas da sua célula. Senhor, eu quero orar por algumas pessoas. Eu tenho uma lista aqui que eu estou orando por alguns nomes. Eu vou essa semana repassar esses nomes todos. Senhor, dá-me uma palavra para essa pessoa. Dá-me uma palavra para essa pessoa. Dá-me um motivo de oração. Nós não estamos atrás, irmão, de revelações. Deus me revelou. Deus me deu a palavra para você. Nós não precisamos disso. Mas, irmão, nós precisamos de oração. E oração é uma chave do reino de Deus. E se eu começo a me expor assim ao Senhor, Ele me diz quais motivos de oração acerca de uma pessoa. Ore por isso, ore por isso, ore por isso. Ele também diz: diga a ela, diga a ele. E nós estamos nesse Tadel semeando uma chave importantíssima, central, tanto para as células como para a nossa vida pessoal. Senhor, eu quero motivos de oração para essa pessoa, para aquela pessoa. Não se constranja em fazer isso como fizemos aqui, não se constranja em pôr em prática isso. Ouse, no poder do Espírito Santo, pôr em prática e orar pelos motivos, e deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Ontem eu assisti um dos vídeos que o Marcos me deu para assistir, e aquele irmão, um pastor, ele estava contando a história de Jesus na multiplicação dos dois peixinhos, e dos dois pães e cinco peixinhos. E a palavra dele foi o seguinte: nunca pense que o que você tem é pouco. Isso não dá, isso não serve. Creia que o pouco que você tem, Deus pode multiplicar. E não fique assim: será, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Como é que... Ih, Deus, isso... Entrega e sai de cena. Senhor, eu quero experimentar. Ainda que eu... Ih, Senhor, não era nada disso, né? Não era não, filho. Você que está pensando demais nesse assunto, mas eu vou te adestrar, filho. Fecha os teus olhos mais uma vez. E eu convido você a fazer um acordo com o Senhor. Senhor, eu quero orar por alguns motivos que nunca me vieram à mente, por algumas pessoas, pelos irmãos da minha cela, pelos motivos, pelas pessoas da minha casa. Eu quero orar e eu quero ouvir do teu Espírito na minha mente, da forma mais simples possível. Motivos, oração, direcionamentos, comandos, porque eu recebi nessa noite uma verdade simples, uma doutrina simples, que eu não abro mão dela nunca mais. Oração é uma chave. Está escrito na tua palavra, Senhor. Em verdade vos digo que tudo o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Senhor, eu quero ser um crente simples, prático, que anda com essa chave no bolso, Senhor, e a usa continuamente. E eu quero ter experiências pessoais de oração. Nesta semana eu quero ter experiências orando por esta lista de irmãos, pelos irmãos da minha célula, pelas pessoas da minha casa, por irmãos da igreja. Eu quero orar por algumas pessoas e ouvir o Senhor me dando assuntos, alvos, motivos de oração. Eu quero. Se você deseja isso, diga a Ele pessoalmente. Fale com Ele. Eu quero, Senhor. Eu desejo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te bendizemos por esta noite. E nós queremos sair daqui não apenas nos lembrando, Senhor, da cadeira empurrada, da velocidade, da direção. Nós queremos pôr em prática. E juntos nós vamos sair daqui, Senhor, para vivenciar esta semana oração, o poder da oração. Orarmos pelo filho, orarmos pelo marido, orarmos pela esposa, pelo tio, orarmos por alguém perto, orarmos por alguém de longe, orarmos por alguém que conhecemos, orarmos por alguém que não conhecemos. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, nós estamos te pedindo, humildemente, Senhor, dá-nos experiências reais, palpáveis, que ninguém nos rouba nunca mais, que transformam nossa forma de ver, de pensar e de agir no teu reino, com essa chave chamada oração. Nós repreendemos de dentro da nossa mente, da nossa alma, qualquer fortaleza, qualquer incredulidade, qualquer qualquer dúvida, e queremos ser simples como crianças, Senhor, crendo e pondo em prática e colhendo os frutos para a glória do teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Coloque-se de pé mais uma vez, irmão. Peço que você segure a mão do seu irmão. Nós ainda temos mais um motivo de oração e nós vamos cantar a música encerrando e vamos embora. Nós temos uma série de compromissos da nossa mudança, da construção, que precisam ser honrados nesta semana. É algo em torno de R$28 mil. E nós não temos esse recurso. E nós vamos unir em oração e nós vamos pedir ao Senhor que envie esse recurso. Amém. E vamos unir, orar de uma forma específica, que o Senhor traga o recurso. E que o Senhor use a minha vida, a sua vida, para uma porção desse recurso. Então levante a sua voz e junto com seu irmão, ore por isso. Senhor, nós estamos orando, colocando diante do Senhor. Levante a sua voz e ore junto.